Bom dia, seu solo aos 15, frequência livre. Autorizado, acionar a chamitade. 207 no gate 1 para puxa de estacionamento. 4207 aguarda para início do puxa, por gentileza. Você escuta aguardando. Salvador, voo no 260 com 1037 a bordo, 3 horas de aprovação, eu tenho na salva, tá? 5. Contorno a parte em alfa, ponto de espera 103.95, altímetro 1015, tem um bom voo até a próxima. Índia alfa, ponto de espera 2.5, o azul 4207 condicionado após a passagem do gol, é autorizado o início do push. Após a passagem da nave da gol, inicia o push em posicionamento, 4207. navio já está no contato com o solo, está muito baixo, como se estivesse muito distante a fonia. E agora, senhora, como você está? Agora está ótimo. Para o nível, quando no ideal de descida, chame para descida, que legal nós era no 5. Ok, senhora, nós temos sido orientados pelo centro, por solicitação deste controle, é de voz de obtude, mas a gente está muito próximo. Nós estamos falando um plano de mapivo, pode ser? Trip 5220 foi orientado que voasse obdude devido a ser a chegada. Obdude após a vida de Mari, mas da presente seu voo ITAP. Da presente ITAP, fecha o mapa, muito obrigado. Sobre o voo 1260, ponto quantidade da linha, está bem. Estou ligado, linha decolar 1, vento 100 graus, 102. Qual é o ABC, por gentileza? Mas 15 milhas na posição obdute, ele pediu para que a gente atuasse o obdute por solicitação de Vossa Senhoria. Sim. Zero no 5, centro Recife no 251 no 3325. Recife 1-3325, Gol no 0 no 5. CNM 200, desce para 2000 pés, QNH1 no 0 no 5, reporta estabilizado. 6200, reporta estabilizado. 5220, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 5. Tem condições de, na descida, manter a velocidade até duna? Senhora. A gente mantém o 3520. E mantendo a respira até agora, 5520. Tá, chama pra ingresso 7. Solo Salvador. Bom dia novamente, eu vou condutor 777 para Porto Seguro 320, informação Kilo. Gol no 777, Porto Seguro 340 está autorizado. Decola da 10, saída da Leda, põe direto Porto Seguro. Aciona 5131 no transponder, 1208, frequência do controle. 340 para Porto Seguro. Falando da 10, da Euleda, direto. 5131 é o transponder e 1208 controle o voo no 777. Seja mais correto, se não colocar no próximo posto, gol. Reportando. Voo 1207. Salvador Azul 4207, para o táxi POB 106, autonomia 03, 30, alternativa Campinas. Confirmando a alternativa, confirma. Mantenha 1500 pés, reporte tarifa. Tem um alvo. Estado no 0 no 5, via Índia Alto, tocando pronto, chama a torre 118, só na 5, Azul 407. Web 6740, reassuma a navegação na proa de Mari. Desconsidere vetoração do centro, desça para o nível 050, QNH 10115. Acione identificação e reduza para 2509. Mari 10115, reduzindo 2509 e desce para que nível 650? Afirmativo, 050, voando Mari. Mari 50, pro Galeão 340 está autorizado, decola da 1-0, saída da Euleda Bridge, onde intercepta 3 Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu 3. Aciona 5127 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Então ficou autorizado o Galeão, nível 340, Dael Leda Bridge, Persulu 16, DHZ, controle 208, pode confirmar o transponder? 5127. 5127, a gente tinha aqui a Persulu 10, Smart. Ah, desculpa, Dael Leda Bridge, Persulu 10, Smart Lux da Bacena, ok? Então tá, Dael Leda Bridge, Persulu 10. 10 MAP, o 3, ou no avião. Salvador, bom dia, Xané 6200, aproximação final, pista 10, baixado, checado. E continua a aproximação, agora a transição de pouso. Ok. Decola os 2000, controle 208. 208, azul 4007. 6200, livre pouso, 1000, 1009. Ok, o 6200, livre pouso, 1007. Azul 4200, contato radar, suba para o nível 360 na saída da. 360, saída da O, azul 4207. Web 6740, reduza para 2209. Exato, ingresso, alinhar, reporte, alinhado pronto. Salvador, bom dia. Oxalé 6200, lembrando a pista na sua escuta. 6200, prossegue via Alfa Juliet pro 3. Alfa e Juliet para o 3. Gente, 6200. Web 6740 desce para 3000 pés, QNH 10 no 5. Desconsidere a restrição de altitude na posição e tato. Direto 3000, me decolagem, Golf, vento 0 graus, 1-2-2. Afirmativo, sua decolagem foi aos 33, controle 208. São Torre na noite 95. Web 6740, desça para 2000 pés, que nega 1-0-5, reporta estabilizado no LS, que se rida piscina 0. Temos um Golf contato radar, submantanha o nível 040 na saída coral. Temos um Golf. 207, centro Recife no 251-1-3325. 251-3325, obrigado. Mike Quebec, bom dia, ONU 1510, via corredores, reporte Paris. Negativo, mantenha os corredores, vira Mike Quebec. Confirme para o AB, Vitor Mike Quebec. Totalizador 6740. 6740, completa aproximação, torre 9895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa, é 67, parcela. Localizador. 6740, continua a aproximação, vai dar uma autorização de pouso. 4067. Salvador 5220, ligou? 5220, procede Alfa Kilo Pat 3, posição 05 no Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 220. Grupo 5220, me escuta? Liga. 1234, por gentileza. 1234. Equipe, o Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, foi rotatória, reporte visual com campo. Tá, da visual com campo, tá presente, o Alfa Juliette Romeu. Confirme. Visual com o campo, Alfa Juliette Romeu. Gente, aguarda de transferência das comunicações. Alfa Juliette Romeu. Romeu. Romeu, prossiga para final do 7, reporte, Romeu. Romeu. Juliette Romeu, torre na 895. Quebec, voo rotatória, reporte visual com campo. Volta para a porta de campo, Quebec. 6740, solos 40, direita, 129 só. 129, zero, prossegue via alta no seu antigo. Via alta. Alfa Juliette pro 4. Alfa e Juliette pro 4. Salvador, tô bom. retorno 777 para o pushback acionamento ponto 5. No 777 autorizado, pushback acionamento com ataque. Autorizado, reportaremos tarde. Voo no 77. O Web 6740, só fica atento ao tráfego da Gol que vai iniciar o push no 5. É, tá. Então pode confirmar para a gente push, beleza, novamente, via Alfa e depois de ingresso, autorizado ingresso. Ingressa via Juliette pro 4. Atenta ao tráfego da Gol, que inicia o push e fica na saída do pátio 3. Ok, Alfa Juliette 4, atenta ao tráfego da Gol, obrigado, né? Campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, turno 8, decimal 95. Quatro milhas, o da 17 baixou e travou de Alfa, Juliette e Romeu. Alfa Juliette, Romeu, livre pouso na 17, o vento é de 1 a 2,0 graus com 10 nós. Alfa Juliette, Romeu. Bom, Salvador, Papatango, Vitor, Mike Quebec. Vitor, Mike Quebec, prossegue para final da 17, aposta terceira milha, número 2 para pouso. Sete, não, segue, aposta terceira milha, Vitor, Mike Quebec. Confirme. Marinha 5050 para Ilhéus, 0825 nível, pronto, cobra. Marinha 5050, autorizado Ilhéus, 025, decola da 10 no Axé, após decolagem curva direita. 5147, transponder, 120, decimal 8, controle. Atendimento correto, tracionamento de táxi 118.95, altímetro marca 1015, tem bom voo, Marinha 50.